coração sofrido, ele vai deixando filhos, parentes e amigos. Mas ele vai para levar a mensagem de amor. Enfrenta chuva, frio e calor, mas ele vai, vai fazer a vontade do Pai. Ele segue rumo a uma direção, pois também sabe que do outro lado há uma missão. Existe alguém que está lhe esperando e por socorro já está clamando. Me ajude, por favor, eu estou morrendo. Mas ele vai, com muita pressa vai, mesmo não contendo as lágrimas, segue em frente sem olhar pra trás. E quando chega alguém, diz: Senhor, muito obrigado, começou a obra. Missionário, Deus é contigo. Enquanto alguém clamava a Deus, ouvia o gemido. Missionário, vá pelos campos e valados, se alegre, pois teu inimigo já foi derrotado. Atrás das mais altas montanhas ele vai, e até mesmo nas humildes choupanas ele vai. O coração pede pra voltar, mas ele sabe que tem que ficar, pois existem muitas vidas para serem salvas. Mesmo assim continua a obra com muito amor, e ali sozinho com os joelhos em terra fala com o Senhor. Não se esquece que quando saiu da igreja se despediu e disse: irmãos, orem por mim, foi Deus quem me mandou. Mas ele vai, com muita pressa vai, mesmo não contendo as lágrimas, segue em frente sem olhar pra trás. E quando chega Senhor, muito obrigado, começou a obra. Missionário, Deus é contigo. Enquanto alguém clamava a Deus, ouvia o gemido. Missionário, vá pelos campos e valados, se alegre, pois teu inimigo já foi derrotado. Muitas vezes com as mãos doídas e pés no chão, e até mesmo a sua Bíblia perdeu na escuridão. Mesmo faltando pão em sua mesa, ele não se desespera, pois ele sabe que do céu vem a providência. Em um lugar onde a medicina não pode chegar, ele ora, impõe as mãos e Jesus cura. Oh, irmão, seja um Gideão, contribua com esta missão. Se você não pode ir, ajude a...